76720, Sami Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 2. Confirma a secundária, 3225. 133, decimal 25, é do 76720. 251-3325, obrigado. Mais Fox Sierra, estou com o RMT agora 00, à esquerda, e o PES reporte no través norte da torre. A intenção é mais um outro TGL, não 17 agora ou ponto final? Ah, ponto final é 17 mesmo, Mike Fox Sierra. Ciente. Ele é esse reporte estabilizado. 2000 pés, 1013, reportará, 273. 3894, desce para 3000 pés, negando 093. Livre, então 3894. Claro. Seguindo a descida, ou 3894? Desça para 3000 pés, Senegal no 03, então 3894. 3000 pés no 03, 3894. Através da torre, Mike Fox Sierra. Ok, tem um pouso autorizado no 7, se puder agilizar o Mike Fox Sierra, vem até 60 graus com 62. Gente, tem um pouso autorizado no 7, o Mike Fox Sierra vai agilizar. Chama agora 26, eu vou no 273, até daqui a pouco. Então, 3894, correção, desce para 2000 pés, que negão no 03, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Para 2000 pés, 03, autorizado sinal LS, reporte estabilizado, 3894. Salvador, boa noite, gol 1273, no sinal DLS, campo... Boa noite, 273, quanto aproximação, algumas mensagens para o pouso. Alfa Juliette Romeu, Sammy Torre, 1118, decimal 6. Silêncio, camarada, 18, também a Alfa Juliette Romeu. Tendo tráfego, 273, curta aproximação, aguardando instruções para o pouso. Ok, aguardando, 273. Pouso 273, o vento no momento, 160 graus com 62, pista no zero liberado, tipo autorizado, check screen. Vem baixar travado, livre pouso na 10, gol 1273. Sierra Sola 04, parte 5, frequência livre estacionar, bem-vindo. Alfa Juliette Romeu. Estou visual com tráfego Alfa Juliette Romeu. Aproxima no 7. Negativo. Ok, tá visual com o Boeing na aproximação 90? Afirmativo. Se enquadre com o número 2, reporte 2 milhas e meia fora da 17. Sim, já tocará. O vento 150 graus com 7 nós, autorizado pouso, pista 17. É, obrigado. Então, Beijão Decimal 9, só Olivrar, bem-vindo. Olivrar direita, chama 219, eu vou no 273, obrigado. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reporte 273. Oi, Salvador, boa noite, 73894, passando em Índia Serra, baixada travado visual. O 94 tem pista liberada, pouso autorizado no 50 graus com meia dúzia. Livre pouso, pista 10, C394. Alvo Juliette Romeu, solo 07, qual pátio? Autorizado, é forte, pista 17 livre. 294, solo 2, direita 21, décimo 9, solo livrado, bem-vindo. Direita, solo 219, obrigado. Na minha 01, na Lima tem. A Lima tem. Sana Juliette, 1273. Zona 273, portão 3. Ingressividade, portão 3. Portão 3, 1273, obrigado. Salvador, boa noite, o CNR 6259, portão número 9. Quem tiver informação, Sierra, pronto para o curso de acionamento. 6259, agora está distante para a cidade acionar. Ok, vai ver no centro. Paulo, boa noite, C3894, Vibró, escutando. Boa noite, 3894, taxi de Alfa, reporte antes da Juliette. De Alfa, reporte antes da Juliette, C3894. Zero, vai colar agora as 12, controle 0935, bom voo. 0935, obrigado, senhor. Boa noite, seu Gol no 601, decolado agora, passa 2000. Gol no 601, contato radar, sobe o nível de voo 360 na saída dela. Nada é, para 360, uma boa noite, no 601. Paulo, boa noite, 67, piloto para o táxi, 145, bordo, 6 horas e 48, transeu, tirando ponto. Sete táxi via Índia, no ponto de espera 1 no 8, décimo 6, Senegal no 0 no 4, bom voo. Índia, ponto de espera 2 no 0 no 4, obrigado, boa noite, não me comenta. Zulu 77, take back. Taxi 077, taxi via India to holding point. There, call at 118.6, turn 81014. So, Zulu 77, taxi to holding point, runway 10 via Juliet via India, and QNH 1014. The tower frequency is 118.60. Yeah, tower frequency is 118.60, and we taxi via India to runway 10. Okay, Commander, how many people on board are there? We are 235 passengers plus 9 crew. Okay, 284 people, thank you, good luck. Thank you, bye-bye. O sinal 259 após o 767 da Condor, autorizado para pushback acionagem taxi. Afirmativa para a passagem do Condor, está ali para o posto de acionamento, para o taxi, o sinal 259. 3897 mesmo para iniciar o pushback acionamento. Mais 7 após o ponto passar reto agora, está autorizado para o feedback, será? Chama o táxi. Minha sede é declarada agora, 19, controle 1935, por favor. 1935, boa noite. 940, boa noite, copia o 3000-38. Ok, Guarulhos 360, via uniforme Zulu 21, da cola da pista 1-0, primeira curva à direita, sai da arbor, após a arbor elétrica, controle 1-9-35. Transponda 5426. Nada, zero, zero, zero, zero, acionado, pronto pro táxi, nosso POB hoje é de 122, alternando o galeão, autonomia de 4 horas mais 10 minutos. 6259, táxi da Índia, no ponto de 086, ajustamento 14, bom voo. 14, pátio alfa, de alfa pro ponto zero. Chama Recife 1251, alterna 33, decimal 25. 125, 1133, quanto? 25. 35, é. 7 clear and up and take off from runway 10, wind is 170 degrees with 5 knots. That's correct, line up and take off. Okay, Condor 2177, clear for line up and take off, under 1-2. Cezazinha, que é no ponto de espera 86, aqui na H614, são 200 e quantos? 222. Maravilha, bom voo. Autorizado 360 para Confins, uniforme Lulu 16. Decola da pistão 90, primeira curva direita. Saída da EL, Leila para Leila Brick. Controle 19 decimal 35, transporte 5417. Controle 4, frequência 119.35. Good evening. Uniforme Lulu 16. 119.35. 119.35, Condor 0777, bye bye. Zero departure, low Condor 0777, passing 1600 feet, landing flat over 310. Condor 0777, available contact from departure, climb and maintain flight over level 310, Puka departure. Okay, Condor 0777, we continue Puka departure, confirm flight over 210. Condor 077, confirm, we may climb flight level 310 or 210? 310. Okay, we are climbing flight level 310, Condor 077. Boa 567, chama Recife 1288, alterna 260. mim mantém. Guarcos, o novembro, prossiga. O novembro prossegue em regra de voos ao instrumento. Sente quando pronto para descida no setor autorizado até 4.500 pés. Ajuste em Salvador, 1014. Carta aí. Falou. Salvador, boa noite, o Janeiro 6259, decolado no perfil da subida da EL. Controle. Ocean Air 6259, decolado no momento no perfil da EL. Ocean Air 6259, transponto a 5404. 5404. 2603, desce para 2000, ajuste na 014, está livre ali, é bom estabilizado. Desce para 2000, ajuste no 014, para o TNS, que encontrará estabilizado, 3603. Roda é o Ocean Air 6259? Ocean Air 6259, contato radar, sabe o 360, está autorizado direto, Leda. Muito obrigado, Leda. Ocean Air 6259, controle? Prossiga. Ocean Air 6259, pode confirmar se o código anteriormente acionado foi o que o senhor copiou no solo?